presença de Jesus é triste o jornadear, mesmo em companhia de alguém, mas se este alguém não é Jesus, penoso é o caminhar. Eis que de repente o Mestre chega com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajantes tristes de Emaús, consolados por Jesus, já não lamentam mais. Fica comigo. Jesus os guiará, seus ensinamentos qual fanal enche de luz o peregrino e firma o seu andar. O terno olhar do Salvador acalma o pobre viajor e renova seu de Jesus, faz o fiel vencer. Fica comigo, fica comigo.